Alô, 24, livre direita, solo 121, decimal 1. 2, 1, 1. Salvador 63, 13, missionário, segurança. 6303, Alfa 17.04. Alfa 17.04, CNC. Abdula, azul 4235, ainda descendo para 4 metros. 10, ajuste 1012. 12, tá livre mesmo. 2012, autorizado em Elias, 423. Estabilizou? No localizador, faz 2, 3. 1, 18, 9, 5. 18, 9, 5, 4, 2, 3. Cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 1,70 graus com 5 nós, altímetro 1-0 no 2. 1-0 no 2, baixado travado, autorizado pouso na 1-0, 4-2, 3. 34 da UTNA, 180 para 150, informação do Lúcio. Alô, 1224, acelera a identificação, autorizada a chegada, Mari, do Satélite 050. Mari, 050, o senhor já autoriza Bruna, da presente? Foi TAP, 6224. TAP, obrigado, 6224. Para 3.000 pés, eu uso 1.012. 10 direita da Real Fátima, 398-561 na minha. 13, 13. Vamos 70, identifica a chegada Mário do Sapão 050. Seu pai está na Mário, obrigado. tráfego autorizado, o X-Ray da 10. Confirmado. Confirmando, está autorizado, ILS da X-Ray da 10. Deixa para 2000, está livre ali, ajuste 1012-6224. Autorizado, reportará no localizador 6224. Alta Romeo, Benfica, chegada Golf 2 para 4 mil pés, hoje me dura. Estamos com 1895, vai para o Uber. 1895, até já. Estamos aqui, permanece na escuta. Agora com o Recife 2545, até no 2865. Obrigado, boa. Salvador, muito boa noite. O Schumer 6224, estabilizado no final da X-Ray Pista no zero. 224, cheque o trem, livre pouso na 10, vento no 60 graus com 49, altímetro 10 no 2. Bom dia, pouso autorizado, pista no 0, chuné 62, 24. Prossiga. Livre. 170, deixa para 2000 pés, ajuste 1012, saiu o grelhete. 12, ele foi ligado. Yuri, reporta localizador. Reporta, obrigado, tudo bom. Romeu, para 2209. Eu para 1170 completa 14, 1895. Obrigado, até daqui a pouco. Segundo, 1170, boa noite. Boa noite, é ponte externo. Alfa Romeo, após pelo 2 para 2.000 pés, ajuste 1.012, reporta o localizador. Livre pouso no 1-0, vento 1-5-0 graus com 4 nós, altímetro 1-0 no 2. Pouso, obrigado. Zero, solo 02, livre direita, solo 121, decima 1. 121, obrigado. Lima Hotel, visual vai estar travado. Lima 18, 95, tá tudo. Boa noite, muito obrigado. Cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 1-5-0 graus com meia dúzia de nós, altímetro 1-0 no 2. Embaixada travada, Leroy. Pouso 1-7-0, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 09, obrigado. Para o táxi, Oceania 6303, 141-549, Dalião. Autorizado táxi em índio, ponte para o Dama 02, 895, Dama 90, nos eixos, Genebra 313. 895, no ponte espera, obrigado, bom carnaval. Cisco Sierra 019, extending flight level 132, bomb for arrival, information alpha. Sierra 019, confident clear, bomb for arrival, descend 5,000 feet, destination 012. 4,000 feet, with 02, bomb for arrival, Sierra 019. Thank you. controle 198, bom voo. 198, boa noite. É, nós observamos ali, próxima zebra, e do lado esquerdo da centerline, tem um animal morto ali, um pequeno porto, um sapo, alguma coisa assim. Bem ali na próximo da. Ali do alinhamento. Próximo ali ao alinhamento da. Próximo à cabeceira 10? Exatamente, ali na zebra ali da 10. Muito grato. Nada, bom carnaval, tchau. Controle Salvador 6313, boa noite. Salvador 6313, boa noite. Contato radar, contato 360, saída da ordem. Saião, 360, possibilidade voa Leda. Autorizado, Leda. Leda na proa, obrigado, 6313. Proteja com o Pio, sim, obrigado. Pelo 24, Aracaju 190 atrasado, pela pista 10, curva esquerda, saída da Puca, atenção Caju. Cogino, 190 seria a saída Conde, saída Conde então, curva pela esquerda, controle 1, 19.8, acionando 5576, no chão 6224. Afirmativo 190 autorizado então para Aracaju, decolando da 10 com curva esquerda na saída Conde, confirme, 19.8, 5576. Assim, o senhor da Conde, a ponta puxa, na verdade, os pontos. Ok, obrigado. Autorizado, repartivando a 1735. Aguarde, né? 313. Obrigado. 313, autorizado para o Edmote lá. Obrigado, Mote lá na prova, né? 313. Vamos Recife agora, 13325, até o número 5 Ono. 3325, Ono, né? 313. Portugal Zero, Anana, After Pelô, distante 2000 feet, somente 101-2. After Pelô, 2000 feet, 101-2, é Portugal Zero, né? Do you find the test for which localizer? Portugal 1-0-9. Say again? Do you find the test for which localizer course? Roger, qual é o establish? É Portugal 0-9. Bola 7-3-3, você para 4000 pés, 2012. 4.012, não 7-2-3. 4-3-0-7-8, está para 0-5-0. 0-5-0, está 3-1-7-8. Well, 09, complete final call tower 1, where is the 095? 895, let's go, 09. Yeah. 3178, completando a missão para 1809. 1809, 3178. 1273, livre na restrição, desça para 2000, ajuste 1012, a livre MLS na placa localizador. 2012, reporta no MLS, 1723. De 178, transitor, mantenha presente para o limite ao localizador. Sendo para o limite localizador, para prosseguir na descida, 3178. 3178, aguarde para a descida. Então, 3178 desça para 3000, pés ajuste 1012. Para 3012, para 3178. Então, 3178, direita pela 0602, 0630, 7130. Direita pela 060, 30 ILS, na 3178. No ILS, eu não acesso o efeito. 1723, completa 14, 895, vou pouso. 895, Salvador, boa noite, eu vou 1723, está interceptando o ILS 10. Boa noite, é parte externo. 2319 on the ground at 24, the gate to the right, call ground 11.9, 11.1. 11.1,